indo e vou sozinho, sem discutir. Hoje eu acordei em paz. E não me venha com listas de mágoa só pra me deter. Sempre existe um momento adequado. Do outro lado a refletir. No caminho penso se ainda quero voltar. Eu te amava tanto. Vou seguir, enfrentar.